Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 74ª emissão de Quatras na Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje abrimos a série de programas dedicados aos festivais de verão,

Zeca Sempre, que começam a atuar às 22 horas e 10 minutos. Amor Eletro são os próximos no elenco. Saltam para o palco às 11h30 da noite. Fiquemos com A Máquina Acordou. sábado, dia 2 de julho, às 21 horas e 10 minutos, vai começar o concerto do grupo portuense Clã. Manuel Azevedo é vocalista e também concedeu uma entrevista à nossa estimada rádio Antena Web. Agradeço também à estimada senhora Manuel Azevedo. Os Clã vão cantar agora Sopro do Coração. Sim, o amor é vão, é certo e sabido, mas então, por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedor caprichoso, no sopro do coração. RTP da Canção 1996 foi a melhor classificação de sempre do nosso país na Eurovisão. Claramente já saberão de quem se trata. Lúcia Muniz vai cantar às 21 horas e 45 minutos. Aqui traz-nos a sua faixa Dizer Que Não. Diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou, que é sempre mais feliz. Aquele que... Chega de juras de amor, promessas de amor eterno, para algum tempo depois voltarmos ao mesmo inferno. Por vezes é mesmo assim, não há outra solução. Dói muito dizer que sim, dói menos dizer que não. Yeah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Diz-lhe que não, diz-lhe que tudo acabou, que é sempre mais feliz aquela que mais amou. Diz-lhe que chega de ouvir as frases. A língua portuguesa volta a dominar o nosso recanto. A única exceção é a música que se segue. Às 22h30 da manhã, Áurea vai saltar para o palco. Ouçamos o seu primeiro grande sucesso, o primeiro single, Busy For Me. I tried to call you, but you didn't answer the phone. Try to pick you up, but you didn't come along. I tried to talk to you, but you didn't even answer me. To meet you,